Faça sua escolha. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida. E vida em abundância. Sem Jesus, irmão, é só tristeza. Com Jesus, maior firmeza. Tenho razão para viver, tenho razão para sorrir. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Nesse mundo cruel, amargo como fel. 27 de abril do ano de 2010. Eu sozinho em meu quarto, tipo desnorteado, tipo abandonado, tipo amargurado, tipo sem fé no futuro. Não ando em cima do muro, caminhando com Cristo nesse mundo obscuro. Longe da minha família, longe do meu pivete, com minha mente a mil. Quem passa o perrengue nunca esquece. Olho pro lado, pro outro, não consigo enxergar. Olho pra cima e pra baixo, o Senhor venha me ajudar. Nesse momento então de aflição, meu irmão, dona tristeza e tio invadiu o meu coração. Decepção, frustração, maior depressão, solidão. Tô me sentindo sozinho, as lágrimas caiu no chão. Cadê os meus camaradas que disse que ia trincar? Era só papo furado, são poucos que posso contar. Quando vem dificuldade, você sabe quem é quem. Mas aí, sangue bom, homem não salva ninguém. Aí quem salva é o Senhor, foi ele que me criou. É o meu consolador, é o meu redentor, também o meu salvador. Nesse posso confiar, com esse eu posso contar. Com Jesus, com Jesus, com Jesus eu sou um vencedor. Eu vou vencer. Sem Jesus, sem Jesus, sem Jesus eu sou um perdedor. Não posso perder. Com Jesus, com Jesus, com Jesus eu sou um vencedor. Sou vencedor. Sem Jesus, sem Jesus, sem Jesus eu sou um perdedor. Eu sou um perdedor. O diabo tentou entrar no meu pensamento, mas quem anda com Cristo, Deus dá o livramento. Eu sei que sou vencedor, guerreiro, lutador. Jamais eu vou desistir da minha vitória, moro. Por isso eu vou pra cima, se morrer, morro lutando. Não vou dar o gostinho do demônio beber meu sangue. Eu sou soldado de Cristo, alistado pra guerra. Ele me capacita a vencer aqui na terra. Toda tribulação, toda dificuldade, eu recuso agora. Toda seta do diabo caia por terra agora. Todo vento contrário que queira me destruir, que queira me ver cair, eu sei que não estou só. Senhor Jesus está aqui, me ensinando e guiando o que eu devo seguir. É, o que eu devo seguir. Com Jesus, com Jesus, com Jesus eu sou um vencedor. Eu vou vencer. Sem Jesus, sem Jesus, sem Jesus eu sou um perdedor. Não posso perder. Com Jesus, com Jesus, com Jesus eu sou um vencedor. Sou vencedor. Sem Jesus, sem Jesus, sem Jesus eu sou um perdedor. Eu sou um perdedor.